tempo salvou. Agora estou aqui para falar desse doce homem que fez de tudo para nos ajudar. Foi até o fim com seus 12 companheiros. Um fracassou pela ganância por dinheiro. Só uma canção mesmo como obrigado. Tu és meu senhor, sou teu servo aliado. Com seu manto sagrado cubra esse mal sobre mim. Dos outros também dando um simples fim. Meu coração está cheio de fé e esperança. Conheço sua história desde quando era criança. Sempre foi guerreiro, batalhou, foi traído, mesmo assim continuou. Foi crucificado, morto, sepultado. Ao terceiro dia estava ressuscitado. Saber disso me faz mais feliz. Poder continuar nessa vida como sempre quis. Aqui agradeço por tudo o que fez e fará. Pois tenho fé que um dia bom ainda amanhecerá. Senhor, estás conosco e em nosso coração. Agradeço a ti por iluminar esta canção. Você do outro lado já deve saber qual é o assunto. É o nosso Senhor Jesus, então o ame e muito e agradeça a Ele, mesmo com um simples obrigado. Pois Ele é o nosso aliado. Pois Ele é o nosso aliado. Obrigado, Pai, por abençoar minha vida. Obrigado, Pai, pela família adquirida. Essa canção é para ti, em homenagem viva, que guia nossos passos com a verdade vinda da Bíblia. Obrigado, Pai, por abençoar minha vida. Obrigado, Pai, pela família adquirida. Essa canção é para ti, em homenagem viva, que guia nossos passos com a verdade vinda da Bíblia. Obrigado por abençoar minha vida, sua bênção, meu Pai, meu amigo que me guia. A ti expresso meus meros sentimentos, dizendo a sinceridade o que se passa aqui dentro, pedindo paz a todos nesta nova era. Mesmo nas dificuldades, mas quem me dera, levante a cabeça e siga em frente com coragem. Seu voo nem começou e quer desistir da viagem. Não é assim que funciona. Deus te ajuda, felicidade vem à tona. Essa canção é para o rei, o herói, o guerreiro que foi até o fim e salvou todos nós. Que hoje é celebrado no dia a dia, na Bíblia, com os seus provérbios alimentando nossa vida. Ele é o caminho, a verdade que nos dá o alimento, fortalece-nos para não ficar no sofrimento. O ódio, a tristeza nos assola, a regra é vigiar e orar. Com fé no Senhor que nos criou para o mal se afastar. Só que nem todos agem com honestidade com o Senhor. Não sabe do sofrimento do Calvário e muito menos da dor que só Ele sofreu para salvar essa humanidade. O que peço seu é um obrigado pelo homem de verdade, que desde quando nasci me acompanha me dando luz. É Ele, o meu Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por abençoar minha vida. Obrigado, Pai, pela família adquirida. Esta canção é para ti, em homenagem viva, que guia nossos passos com a verdade vinda da Bíblia. Obrigado, Pai, por abençoar minha vida. Obrigado, Pai, pela família adquirida. Esta canção é para ti, em homenagem viva, que guia nossos passos com a verdade vinda da Bíblia. Obrigado, Pai, por abençoar minha vida. Obrigado, Pai, pela família adquirida. Esta canção é para ti, em homenagem viva, que guia nossos passos com a verdade vinda da Bíblia. Que guia nossos passos com a verdade vinda da Bíblia. Seja